solo Salvador. Boa noite, está 3600, de vamos se escuta. 3600, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai for reportante da Juliette, ou 3600. Tan 3600, visual com o veículo da Follow-me, na entrega? Afirma aqui, visual, tá. Tan 3600, siga o veículo para o táxi até o gate 09. Sim, mas seguiu o Follow-me até o 09, o 3600. Tower 0 1 9 established service on 0 Portugal 0 1 9 contact now Salvador Tower 1 18.95 1 18 95 Portugal 0 1 9 Tower 0 1 9 full established service on 0 1 0 Portugal 019, traffic side, checking here, and the clear to land, wind now 080 degrees, 7 knots. Here down and locked, Portugal 019. Roger, clear to land, wind 080 degrees, 7 knots. Clear to land, 010 Portugal 019. Paul 09, on the ground 06, call ground 1 to on the 49, I will come. Roger, thank you. Ground 1 to 1, the phone line, approach 019. Of the ground, hello, approach 019, just taking the runway, Alpha, back to it. Potica 019, approved taxi by Alpha, report to before on taxiway Juliet. By Alpha, solid report to report 019. Oscar 019, have you inside to the vehicle following the car? Affirm, Portugal 019. Portugal 019, have you inside to the following car? Affirm, following site of Portugal 019. Portugal 019, follow the car to taxi. To gate 11. Okay, follow the car to gate 11, Portugal 019. Arizona 52, está na identificação, desce para 2 mil pés, que é negar 10 no 2, voa ETAP. 6606, está na identificação, desce para 2000 pés, que é negão no 02, direto Duna. 2000, direto Duna, no 02, ou 606. No 606, se possível, manter a high speed. Está mantendo. Controle Salvador, boa noite. Oceané 6258, tem informação alfa. Oceané 6258, aciona a identificação, desce até 3000 pés, que é negão no 02, chega da marca. 3 mil pés, chegada mar e posicionada 2-5-8, identificou. São 3-1-5-2, está autorizado ILS aqui 3, já posso estabilizar. Posso estabilizar o ILS aqui 3, então 3-1-5-2. Tá 3152, tá no localizador, visual como zero. 3152, completa final, torre 1 no 895, bom ponto. Você com a torre em 1895, tá 3152. Torre Salvador, boa noite, Otá 3152, a final da 10, visual. Estado, pista livre, tudo autorizado, o vento 080 graus com 8, confirmando, baixa travado. Baixado e travado, pouso autorizado, pistão no zero, tá 3-0-5-10. Tipo 2, bem-vindo, solo agora.